quem sou eu, no que me transformei, porque não mais escuto a tua voz. Quem sou eu? Nada há de bom em mim, tudo que meus olhos enxergam é o mal. Eu de ti me afastei, em cada passo que dei chorei. See you.